Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais AsilaCast. Aqui é Joel Suki. Entra aí no O pra ver se ele tá online. Aqui é o DH Passos e Pac-Man tem mais gráficos que Tibia. Ixi, cara. Tem que dar um tapa na cara, isso aí. Quase, é quase, viu? É quase. Aqui é o Sr. B e pra entrar no clima, já tô baixando o MMO aqui. Aqui é Telos e you are not prepared. Deu pra entender aí o inglês. É, mas teu nick mudou pra Telos e... Não, mas é a frase, o quebra da frase aí fala o resto. Ah. Mas deu pra entender aí, you are not prepared. É, mano, mas tu comprou mesmo aquele curso de inglês do Falcão, mano. Lembra? É, e aqui é o Neto Maru e eu já fui o maior fornecedor de bots de Rune Midgar. Ixi, Maria. E no episódio de hoje, né, vamos falar de MMORPG. É um assunto pedido, né, cara, pelos ouvintes. Mais por mim do que a maioria. Vamos lá, e-mail. Correio. E vamos para mais uma semana de e-mails do AsilaCast. Vamos lá. E vamos lá, Neto, o que é que temos de recadinho para essa semana? Agradecer principalmente ao nosso comentarista master, né? O Rubinho SJR, cara. E o que é que o Rubinho SJR irá levar para casa? Menção honrosa no Asila, né? E pra galera que tá escutando o AsilaCast somente pelo feed, né, cara? Dá uma passada lá no site, asileitor.com.br. Você tá perdendo várias coisas, né, cara? É, cara, agora a gente realmente engatou as notícias, as colunas. Agora realmente todo dia tem coisa nova. O cara tem até que mandar aí também uma menção honrosa, cara, pro nosso colaborador de notícias, o Doug. Vamos dizer, o cara é altamente antenado, né, mano? As notícias mal saem no mercado aí, tá, já tá lá no Asila, cara. É, ele escreveu um artigo também sobre um seriado americano. Pronto, pra tu ver como o cara é rápido, cara, sem exagero nenhum. Nesse final de semana eu tava olhando pra esse seriado, eu, rapaz, será que eu assisto aqui? O cara já escreveu, né? Seu caralho, véio, isso que é eficiência e tal. Pois é, né? Mas é isso aí, fique de olho nas colunas do cara, nas notícias dele aqui no AsilaCast, e o cara tá de parabéns. E todo mundo também, né, cara? O Afonso Cover, o Walter, o... O Babau, né, também, que milagrosamente tá criando ânimo aí pra escrever. O Babau, cara, olha aí. O cara não pode parar, tem que ficar sempre de olho que... Literalmente, de minutos em minutos, sai coisa nova no site. Exatamente. E nesse episódio, né, como a gente tá falando sobre jogos online, MMO às vezes dá lag, né? Vamos falar um pouco sobre o LagCast, né, cara? E genial essa introdução aí. Como participante do LagCast, o Sr. B tá participando desse episódio. Vale aí uma ressalva aí pro site deles, né, cara? O lagcast.com.br. Que também tem podcast. É, né? Cara, o LagCast. Se você não conhece, vai lá dar uma conferida. O podcast é feito pelo Zaider e o Sr. B. Zaider é um nick curioso, viu? O podcast deles também é um podcast sobre vários temas, né? Uma variedade imensa de temas. O último cast deles é sobre Left 4 Dead. E vale a pena conferir, cara. Se você não conhece, dá uma passada lá no lagcast.com.br. Primeiro e-mail, Thiago Miro, 25 anos, técnico em química. Técnico em química, cara? Olha aí. Olinda, Pernambuco. Tu sabe que eu conheci um cara que era técnico em química, né? Quem? Não, mas ele tá desempregado, por isso eu não vou citar o nome do cara. ele. Adorei o cast 10 de dinossauros. Relembrei quando criança, eu adorava ler sobre dinossauros e a magia incrível que o filme Jurassic Park foi. Eu ri de chorar com o cast de histórias de colégio e eu mesmo tenho grandes histórias como as contadas. Excelente cast. Conheci vocês numa entrevista que o Jurandir deu a um podcast da Bahia. Olha aí, cara. Jurandir espalhando a febre na asila. Já baixei todos e estou ouvindo sem parar. Parabéns e sucesso pra vocês. Olha aí. Próximo e-mail aqui é de Diego Araújo Cavalcante, o arroba Diego AK, 19 anos, Campina Grande, Paraíba. E ele é estudante também. E aí, exilados? Essa música aí dos Jagger era o maior hit da minha infância. Até nos circos vagabundos que vinham passar umas semanas aqui perto, cara, os palhaços cantavam isso. E tu sabe que esse tipo de circo é o mais massa, né, mano? Pois é. Que é daqueles palhaçosão que não tem censura de porra nenhuma, que é palhaço dando dedada, dizendo que vai comer não sei quem. Tem aqueles docinhos de açúcar, né, cara? Os caras vendendo. Pois é, cara. É daquele que os fios são tudo descascado, né? O cara... Era foda porque sempre que aparecia outro verso pra composição. O camelo é bailarino, pica de jegue no cu do menino, bicho. Puta merda. É, mas bem, dando início à história, quando eu estava na sétima série, me lembro bem porquê e quando começou o assunto de sexo em ciências. A professora mandou a gente preparar um seminário só de DSTs. E claro que nós, os inquilinos da coordenação... Vixe, essa gíria é boa, viu? Inquilinos da coordenação, cara. Eu que era um jovem que jogava as ideias pro ar para os outros fazerem, sugerir aquele famoso malaca que só dá a deixa, né? Pois é. Ei, velho, bora imprimir umas pirocas e umas xoxotas, todas perebentas e tal, pra colar nas paredes, cara. Tem que pariu, cara. E os caras com aquele espírito de fazer o mal, concordaram na hora. Aí fui eu lá falar com a professora e tal, e ela também gostou da ideia. Aí a professora foi foda porque ela deu a deixa, né, velho? Pois é. Ele diz aqui que aí o investimento foi grande. Resultado, trolamos a professora, a coordenação, a diretoria, na maior cara de pau, com o discurso de essa é a verdade a ser mostrada. Devemos alertar a escola sobre o perigo de sexo sem proteção. E ainda tiramos nota máxima por causa da nossa inovação. Olha aí, o cara, inovação. Beleza, né? Sabe o que é que você é foda, bicho? O cara na hora da merenda, né? Tá lá sentado comendo uma coxinha. Aí o cara dá uma olhada pro lado e vê aquela porra, mano. Não, bicho, o cara, em resumo, o cara tirou aqui uma foto escrotíssima que ele tá descrevendo com detalhes, mas... Aqui, pariu, cara. E se eu ler, a negada vai enjoar, vai passar mal, mas não rola, não. O próximo e-mail aqui é do Guilherme, sem idade, sem profissão, São José dos Campos, São Paulo. Olá, sou um novo ouvinte da ZillaCast e curti pra caramba. Colégio é um lugar de criar demônio mesmo. Lembro que quando eu mudei pra uma escola técnica no primeiro ano, no primeiro dia de aula, o pessoal mal se conhecia, que a alga azarra na sala começou. O pessoal do fundão pegava a mochila dos outros sem perceber e invertiam ela. Ou seja, eu tirava todo o material, colocava a mochila do avesso e depois voltava com o material pra dentro da mochila. Aí eles fechavam, devolviam pro cara. Isso no primeiro dia de aula, né? O cara já sentia aquele baquezão. O cara já sentiu que ia ser o inferno dele até o final. Ele entrou no primeiro ano, né? Durante os próximos 3 anos. É, pois é. Ao longo do ano, os colegas de classe foram aperfeiçoando suas técnicas de malandragem. Começaram a usar lacres nas mochilas, mas não só nas mochilas, pois colocar lacre na alça do cinto junto à cadeira era uma sacanagem muito mais legal de ver o desespero do cara preso sem conseguir fazer nada. Puta merda. Porra, o nível de criatividade dos caras era absurdo, viu, bicho? Obviamente, o nosso ventilador sofreu muito nos intervalos, até mesmo durante as aulas. Mas o melhor de todos foi um dia que o desgraçado tacou um HD no ventilador. Isso aí é um nívelzão mais hardcore, bicho. Vixe Maria, cara. Por ser um objeto pequeno e pesado, aquilo seria rebatido pra mais longe do que uma mochila. E no fim das contas, acabou quebrando uma janela. Fez um puta buraco no vidro. E o mais interessante é que esse buraco era semelhante a um rosto com dois chifres. Caralho, bicho. Ou então que a pele validaram nossa sala de pandemônio. Caralho, não, porque tu se liga que ele disse aí que eles já estavam cansados de jogar mochilas no ventilador, né? Continue com esses podcasts legendários que eu morro de rir. E agora vem um, vamos dizer assim, um e-mail full power, né, do Thiago MacGyver. Esse é foda, cara. Não precisa nem mais dizer o resto, né? Porque, enfim, é o Thiago MacGyver. Olá, seres asilados. Sou o Thiago MacGyver de Brasília. Antes de tudo, gostaria de parabenizar vocês pelo ótimo cast. E como uma penca de outros ouvintes, acompanho vocês desde o quarto episódio. Caralho, eu não diria uma penca, viu? Eu diria um lote selecionado de ouvintes. Pois é, cara. Os caras deixam passar 30 casts pra poder comentar, cara. Não é? Me enviar e-mail, comenta aí, cara. Fica um exemplo, bicho. Se você faz parte dessa penca de caras que tá, gente, há 30 programas e nunca escreveu um e-mail nem deixou um comentário, bicho, leve isso como, vamos dizer, a sua missão da semana. Se eu conseguir enviar um e-mail ou escrever um comentário no Azila Cash, eu seria uma pessoa melhor. Pensa assim, o cara vai escrever um e-mail e na próxima semana tudo na vida do cara vai dar certo, né? Isso prova que você tem força de vontade, cara. E quem não tem força de vontade hoje na vida, porra. Então, pois é, escreve e-mail, comenta e espalha o Azila Cash também, né? Que é importante. Pelo menos pra sua mulher, né? Pra sua namorada, porque... Pois é. Ganhei o apelido acima citado graças à minha habilidade de improviso e aqui vão algumas das minhas magaivizes. As provas da escola eram digitadas por um estagiário na sala de informática. Como todos sabem, os estagiários são empregados prestativos. É. Uma mão de obra super qualificada, mentira, são profissionais em fazer merda. E é justamente aí que a gente tirava proveito. Uma das meninas mais lindas da minha sala, olha a malandragem, cara. Começa daí, né, putaria? Ficava dando mole pro infeliz estagiário. Enquanto eu e os outros nerds da sala fazemos a limpa no computador. Aí o cara vê que ele assistiu pouco filme de sessão da tarde, né, cara? Pois é, né? Eu era encarregado de resolver as provas e devolver numa maneira de colocar as respostas em uma folha, vender barra distribuir pros compradores. Fala, meu Deus do céu. Realmente o cara é uma gaiva porque ele criou um esquema de distribuição, né? Pois é, né? Aí que entra em ação a minha magaivice. Eu comprava algumas folhas de papel para retroprojetor e imprimia as respostas nessa folha com uma fonte minúscula. Para quem não sabe, a folha de um retroprojetor é uma espécie de papel transparente muito semelhante a plástico. É um slidezinho, né, cara? A mágica da parada era colocar esta folha sobre a parte em branco da folha da prova. Você conseguiria ver todas as respostas facilmente sem chamar a atenção do professor. Quando o professor passava no corredor fiscalizando se tinha algo errado, era só você colocar a folha do retroprojetor sobre a parte do texto escrito da prova e ele se camufla. Bicho, agora eu saquei como é que era a parada. Olha aí. Essa técnica me rendeu muito dinheiro, pois eu comercializava ela nas colinhas e tal para todo o ensino médio. Nunca fui pego, já que só vendia prova para um grupo seleto de pessoas. E como estavam todos envolvidos nessa merda, se voasse merda no ventilador, atingiria a todos. O bicho ainda tinha nuances de mafiosidade, né, cara? É, pois é, né? E teve outra vez na escola que resolvi obrigar todos os alunos a participarem de uma festa de carnaval. Para evitar que os alunos faltassem, foi marcada uma prova para os primeiros 3 horários e a bendita festa seria realizada nos 2 últimos horários. Eu, não satisfeito com essa sacanagem da escola, resolvi montar um plano de fuga para sairmos mais cedo e voltarmos para casa a tempo de assistir a Mega XLR. A minha escola tinha 3 andares e cada andar tinha um banheiro. Meu plano de fuga era sinistro. Eu ia instalar uma bombinha, que de bombinha só tinha um nome, que na verdade era aquele rojão rasga-lasta sinistro, né, que é do tamanho do antebraço do cara, com um cigarro aceso ligado a ela, que funcionava como uma espécie de bomba relógio, né, cara, um contador que daria tempo pro MacGyver correr. Ele instalou o dispositivo no último andar do banheiro e saiu correndo pro primeiro andar, junto com seu grupo de meliantes fugitivos que esperavam o momento perfeito para a fuga. Assim que a bombinha explodiu, toda a escola correu para para ver o que estava acontecendo. O tumulto que se formou levou a gente a aproveitar a distração e corremos para a portaria rumo à liberdade. Ixi, Maria. Aí tu imagina a loucura, né? O cara instala bombas no colégio, explode e sai todo mundo correndo. Agora tu imaginou o professor que precisava dar aula na história na sala do último e-mail nessa, hein, cara? Nunca fui nenhum santo na escola. Vou parar por aqui, senão o e-mail nunca será lido. Realmente tá muito pequeno o e-mail dele aqui, né? Então é tudo bem. É. Até mais, Azileito. E caso queira me convidar para um Histórias de Colégio 3, né? O que não faltará serão histórias mirabolantes para se contar. Olha aí, fica a dica, cara, do MacGyver é um forte candidato para Histórias de Colégio 3 para rivalizar aí com o Jurandir, né, cara? Cara, o Jurandir que se segure, né? As primeiras histórias dos primeiros jogos online, os MMOs, eu acho que a gente vale ressaltar um pouco sobre a história das redes de computadores e a internet, né, cara? Que são o coração dos MMOs, né? Fale não, mano. O negócio é MMO e acabou. Não, mas tem que ter informação, pô. Idade é escrota. Eu também tô no time do Manel, que a gente tem que falar é dos jogos e informação, é... Pois é. Cara, é só partir da premissa básica. O pessoal fez a internet e ficou tipo, vamos fazer o que aqui? Conversar o dia inteiro? Porque a gente não gosta de ficar conversando o dia inteiro, né? Aí a gente quer ficar lá jogando, matando bichinho, matando rato. Estudar pra quê se o futuro é a morte? É isso aí. É a frase do Mandel, né? Isso aí. Isso aí é o papel de parede, mano. O computador dele. A gente vai falar rápido um pouco sobre a história dos internet, rede de computadores, mas pra quem quiser se aprofundar, vai pegando as palavras-chave. Compre um livro, né? Que a gente vai botar no final do post aí. O que você quer se aprofundar sobre esse começo da história das redes? Pesquise sobre a ARPANET. Esse é o nome. Qual o nome? ARPANET. Agora, no começo, no cast passado, a gente falou sobre o Steve Jobs, o Bill Gates, o computador pessoal. A gente falou lá da parte do governo, né? Corporações militares usavam computadores. E nas redes de computadores era a mesma coisa, né, cara? Só corporações militares, governo, Pentágono, enfim. Só eles usavam as redes, né? E a internet. Bancos. Bancos. Isso em 1964. 5 anos depois é que... Ei, macho, o Neto sabe disso aí porque ele trabalhava num banco nessa época aí. Ei, né? Deve ser invejoso, pô. Cinco anos depois, em 1969, as 4 universidades dos Estados Unidos elas foram conectadas através da ARPANET, que era a rede, uma rede de 50 kbps, né? Velocidade. Caceteira, né? Velocidades absurdas, né, cara? Meu Deus, velocidade de um cruzeiro, cara. É o meu sonho, mano, ter uma conexão dessa. Né? Pra quem não sabe, o pessoal mais leigo, essa parte de kbytes, assim, 1000 bytes, né, é 1 kbyte, 1000 kbytes, 1 mega, 1000 megas, 1 giga, e assim por diante. Mano, cara, se o cara não souber a equivalência desses valores hoje em dia, acho que ele não merece o direito de estar ouvindo o AzilaCast, cara. Nossa. É, mano, não esculacha não, mano. Ah, de todo modo, o cara que tá ouvindo isso aqui, tá dizendo, bora, porra, começa logo a parte do uma, bora. Uou. E tem um cara quieto falando, não, time. Forever alone, né? Final dos anos 70, o Steve Jobs apareceu com o Apple II, né? E nele foi onde surgiu o primeiro jogo online que se tem conhecimento, que era o fantástico xadrez, né? Oh. E naquela época o xadrez não era, não tinha tabuleiro, não tinha gráfico, não tinha nada, né, cara? Não, tinha o tabuleiro e jogava como? É, jogava com imaginação, pô? Era com comandos, cara. Era pra quem assistiu aquele filme Assassinos com Stallone e o Bandeiras. Eles... Casa 2, 72 a 3, né? Exatamente, era através... Mas aí entra um tabu, porra. Mas então, isso aí era caracterizado como MMO? Era um MMO, mas não era MMORPG, certo? Você não melhorava as coisas. Só a sua experiência de xadrez lá de cabeça, assim. Mas da onde que duas pessoas é considerado massivo, mano? Polêmica. Só polêmica. Essa eu dei a gargalhada do mal, né? Mas pra ressaltar que esse foi o primeiro jogo online, né? Que você teve conhecimento. Ah, jogo online. É multiplayer online. Não era o MMO. Pra movimentar a peça, você dava um comando, né? Peça tal, na coluna tal, linha tal. Aí tinha um tempo, né, de resposta, o famoso ping, né, que muita gente deve conhecer, muita gente também não deve conhecer. Pra quem jogou The Duel, sabe bem o que é isso. Pois é. Putz, não me fale, cara. Daí outro passo importante que foi o avanço pro avanço das redes foi o surgimento do BBS. O que é que era isso? Ele era um programazinho, utilizava o modem do computador e uma linha telefônica e conectava o seu computador em um sistema BBS. Daí com esse sistema você podia fazer download de programa, participar de fórum, ler notícias. Foi de lá que surgiu o e-mail, que na época o pessoal chamava de EcoMail. Né, na época, e você podia jogar jogos online dele também. Só que nessa época era tudo no comando, né, cara? E aí o que foi que o pessoal fez? Não, vamos pegar o RPG de mesa clássico e fazer um jogo online. A partir daí. Era... Mas até aí eu acho que é tudo muito, muito subjetivo ainda. Porque era meio que um esforço, vamos dizer assim, de... Por exemplo, na faculdade eu era do curso de física, tu de história e o senhor B de engenharia. A gente curtia muito um jogo e cada um queria jogar no seu dormitório. Uhum. Eu acho que era muito um lance desse tipo. Eu acho que ainda não era um jogo e tal, online. Pois é. Acesso aos computadores para poder formar um grupo, cada um em um canto. Então era mais regional, na faculdade mesmo, para eles se divertirem. Exatamente. A rede girava em torno dessas quatro faculdades. E foi aí que surgiu o MUD, que é o Multi-User Dungeon. É com comando, né, se não me engano. Exatamente. Tu joga ele por comando, tipo, tu faz o comando, anda pra frente aí, show, não sei o que. Mata aí, saca? Tipo assim. Quando você começava, você era basicamente um Dungeons and Dragons, né? Aliás, foi baseado no D&D, né, os MUDs, que os primeiros eram em universos medievais, aí você escolhia a sua raça, humano, elfo, anão, tal. A classe, tinha as característica física, habilidade, perícia, etc. Mas tu sabe que se ele foi baseado no tempo do D&D primeiro na edição, o elfo era considerado uma classe, né? Verdade. É verdade. Esse detalhe é importante. É porque os elfos sempre mandaram na parada. Com o arco na mão, né? Com arcos, Até o filme A Lenda tá aí pra escrever isso aí. Como é o nome do cara? Stealth Williams. É, basicamente o jogo era como o Sr. B disse, né? Você explorava o mundo, tudo, matava monstros, interagia com os outros jogadores, os NPCs surgiram aí também, cara. E tudo através de comando, né? Você escrevia a linha, faça tal coisa. Aí você tinha uma resposta. Aí faça tal coisa. Você tinha outra resposta. Esse sistema, Joel, que você tá falando, de comandos, é o mesmo sistema usado nos NPCs de Tibia, inclusive. Você chega perto do NPC de banco e digita storage, por exemplo. Ele vai e mostra as opções que tem. Não, é verdade. O Tibia, aliás, foi... Uma revolução, né, velho? Não fala isso. O Tibia era fodástico, mano. Os criadores do Tibia, eles usaram um editor de MUD pra poder criar o Tibia a partir daí, né? Foi não, mano. Tu sabe que eu sempre desconfiei, mano, lá no fundo, que era uma porra dessa. Cara, mas é meio óbvio, cara. Você tem que, pra você fazer as coisas, você tem que falar com, tipo, a estátua lá no início. Ela, estátua, eu quero ser um guerreiro. Aí ela vai te manda pra um lugar. Se fosse uma coisa que você tivesse que fazer, você teria que chegar, fazer algum ritualzinho bizarro, que eu não sei, né? Porque Tibia é coisa do demônio. Você tinha que clicar, né? Coisa do demônio. Você clicava, escolhia a opção e pronto. É, se vocês forem pensar, é o mais lógico, porque, vamos supor, você é um guerreiro épico, você quer uma espada nova, você chega pro cara da loja e pergunta, eu quero uma espada nova. Nos outros RPGs, não, você cutuca o cara com o mouse. É, velho. O cara, ei, velho, tem espada nova aí? Tem não, porra, sai daqui e tal. Não, mas tu sabe qual é a lenda do menino aí? Quem, velho? Dessa porra aí, com o meu nome, que eu já fiz pra esquecer. Que o Tíbia, teu filho vendeu a tipo. Alma dele por uma Claymore. Essa porra desse Tibia aí, macho, eu vou falar uma coisa que vocês concordam tudinho. É. Se não fosse os servidores sem PVP, o Tibia era considerado o jogo mais difícil online. Ah, mas calma. É o quê, mano? Não, calma. Não, presta atenção no raciocínio do companheiro. Calma aí que a gente vai chegar no... Não, não atrapalhe, não. Seguinte é o negócio, ó. Nenhum jogo, nem WoW, nem RF Online, nem MU, nem Carai de Asa, nem nenhum. Quando você morre, alguém pode vir aqui lhe matar, lhe espancar e você morre. Nenhum existe a probabilidade dos itens cair. Do aí eu vou desmentir na tua cara agora. É, qual é o que vai falar? Eu sei o jogo isso? Mais antigo do que eu tive, que há algum tempo foi... Não, algum tempo não. Na época que ele foi lançado, era considerado um dos maiores jogos online. E o Tibia pegou essa ideia dele, que é o Ultima Online. Aí, Ultima então. Online. Foi pro Guinness, rapaz. Tibia pois não é, tem... e aí... Tu não se vai fudeu, me desmentir, tu só vai me dar informação se mais fudeu. Concreta, eu não sabia dessa porra aí. Tem coisas que você não sabe. Não, mas de qualquer forma, esse último online tinha essa mesma dificuldade, tu quer dizer, é isso? Não, tinha a mesma coisa, mas o Tibia, não vou dizer que roubou, mas o Tibia usou o mesmo sistema que existia no último online. Mas meu filho, eu tô dizendo o agravante de você perder os seus itens pro inimigo, é. Ou pro outro player. É isso? Tem lá também? Mas no último, quando você morre, a sua sacola fica junto do cadáver. Exatamente como no Tibia. Se o cara quiser meter a mão, levar tudo isso embora, né, macho? A pare do cara, tudo que tem, o set que ele usa. Tudo. É, então, resumindo, né? É o segundo mais foda, então. O primeiro mais foda é esse aí, pronto. O recolou. É, beleza. Depois criaram o primeiro Mudge, né, medieval, rápido surgiu as adaptações, né, de ficção científica, terror, até pra educação, comunicação, administração e tal. Mas eles usaram até também. Pornô teve, né? Nossa, tal coisa, né, o cara vai e faz. Nossa. Agora, esses Mudge, eu não sei como é que o cara não enjoava, porque tu tá dizendo que o cara digitava uma ação e tinha uma resposta. Mas a resposta era tipo o quê? Ande para frente, aí nada. Ande para frente, nada. Ande para frente, nada. Ande para frente, nada. Ande para frente, muro. Muro. Era basicamente isso. Só que de vez em quando a gente escrevia o local, mas aí, você encontrou um orc e ele está vindo para a sua direção. É como se fosse RPG de mesa mesmo, só que você era você, o computador e uma tela para você digitar. Tela preta, né? Do dois, né? É, macho, aí, é o Neto. Pra tu que é o mestre em bot, já é pra tu entender isso aí, velho. Entendeu o quê, mano? O bot do Ragnarok, Rune Midgard, aí tu falou. Tá avançando, meu filho. A porcaria do DOS que aparece é do jeito, desse jeito aí. O boneco vai mostrando pra onde ele vai andando, quando ele dá de tela com o monstro, diz: Orc à frente, meta a espada louco, na testa, mano. Dele. Tu tá dizendo que o cara programa um bot como se programa um mud desse? Não, tô dizendo que a demonstração. É a mesma coisa, é só frase e o boneco andando lá. Os Muds, cara, eles fizeram tanto sucesso na época que eles estão vivos até hoje, cara. Inclusive tem até uns em português. Ah, cara, mas pelo amor de Deus, né? Você jogar. Jogando Mud hoje em dia. Se você joga Tibia hoje em dia, você já é um completo Forever Alone, um fracassado. Agora, Mudge, você pediu pra morrer, né? A gente vai deixar dois links aí de jogos em português, o Valinor. Vale a pena você olhar pra você entender o que, que é, como é que, o que a gente tá falando e como é que foi o precursor, né? O que criou Tibia, que droga. E o outro que é o Mundo de Arcádia. A gente vai deixar... Esse eu acho o título mais massa. Né? Como é? Quem é que é Mundo de Arcádia aí? Mundo de Arcádia. É o... Quem é esse doido? É um jogo em Mudge, em português. Aí o que acontece? Ah, a BBS foi um sucesso entre os anos 80 e 90. Alguém ficou rico com a BBS. Exatamente. Alguns jogos mais avançados começaram a surgir nessa época, né? Nos anos 90. Alguns até em 3D, cara. Um 3D, aspas, né, cara? Pois é, né? É aquele 3D, tô te enganando. Tipo, Ragnarok era um 3D, tô te enganando. Só que o personagem é 3D. É tipo, tu vira de lado assim, opa, virou. Agora virou, ó. O primeiro Doom, ele foi um dos últimos jogos que usaram o sistema BBS pra jogo multiplayer. Isso no Doom 1, né, Só que a BBS, ela ficou descontinuada, ficou atrasada com o surgimento do WWW do TCP/IP. Aí esses daí acabaram com tudo, cara. Até essa época, Joel, os sistemas de jogos online eram todos em salas, não eram? É. Eu acho que era tão aberto que no MMO mesmo, né? Era uma salinha de chat e se vira, né? Desgriva, velho. Aí o que é o TCP/IP e o WWW? É basicamente a internet como a gente conhece hoje, né? É, mano, o cara abstrai tudo que essas porras são protocolos complicadíssimos e a internet pronto. Cara. Então tá duro pra pular logo pro jogo dele. Por isso que a gente disse no começo que o cara pegasse as palavras-chave e pesquisasse. Primeiro MMORPG que surgiu foi o Meridian 59, né? Que era uma bosta inacreditável, cara, esse jogo. Por quê, mano? Não, você imagina a telinha do Doom, estilo FPS, o cara segurando a espada. Ei, tu quer dizer que o jogo era estilo Draken? Você quer um comparativo melhor? Imagina o Minecraft MMO, entendeu? É basicamente isso. Você viu o cara com a espadinha assim, você não só batia. Trocava o item, batia. Mas aí os que popularizaram mesmo e se tornaram sucesso. Foi a última, né? Que a gente tá falando um pouco aqui da dificuldade. Exatamente. Não, mas tu sabe que dava uma febre lá no trabalho, a gente jogando um outro MMO, que eu vou contar mais pra frente. Aí chegou um garotão lá que era do mesmo setor da gente. Não, mano, vamos jogar Ultima Online, ó. Não, tu vem lamentar que não jogou Ultima Online. Outro aí vem me dizer que é primeiro do que o Tibia. Então só pode ser uma bosta maior ainda, mano. Não, mano. O jogo, quem joga Tibia, joga Ultima numa boa, mano. Porque ele tem uns lances maneiros e tal. Só que, tipo, hoje em dia, cara, é muito ultrapassado. E outra coisa também, vocês que são mega ultra viciados em MMO, uma coisa que influencia bastante no MMO é o número de jogadores online, né? Vamos definir uma parada aqui, de o que influencia o cara a jogar, saca? Não é só o número de pessoas online, porque senão todo mundo ficar jogando Tibia e nunca ia sair do topo, né? Porque o jogo ficou chato, o pessoal vê, pô, por que eu tô jogando esse jogo se eu tenho, sei lá, um jogo de no meu PS2 aqui há muito tempo, eu tô jogando esse Tibia no computador, saca? Sabe que eu vou denunciar que tem um participante do cast que esse bicho tinha o Tibia no pendrive de jogar na faculdade. Puta, velho. Você tá de sacanagem. O Tibia e o Ultima Online, eles surgiram no mesmo ano, né? 1997, né? Sim. Só que o Ultima Online, eu acho... Aliás, tem o porquê, né, também. Porque é que o Ultima Online é um pouco mais bem feito do que o Tibia, né? Eles são bem parecidos, né? Assim, a perspectiva... Demais. Um pouco dos gráficos. Só que os gráficos do Ultima, eles são mais bem trabalhados. E, na verdade, o Ultima, ele é uma franquia que já vinha do Nintendo, do Super Nintendo. Nintendo e tal. A única coisa que eles fizeram foi portar um bom jogo de RPG do Super Nintendo para um ambiente MMO. O Ultima Online, ele é da Electronic Arts, né? Que é uma empresa conhecida já, né? É. Pois é. O Tibia, cara, ele foi quase um projeto de estudantes de uma faculdade, cara. Foi. E provavelmente estão podres de rico hoje ainda. Pois é, cara. Era... Será, mano? Será? Foram três alemães, cara. O Stefan, o Urich e o Vogler. Assim, o Tibia, na sua época, né, cara, bombou porque, tipo assim, tinha várias coisas e todo mundo jogava, né? Tudo começou a jogar e aí foi difundindo. O pessoal falou, não, mas o Tibia tem isso, aquilo. E realmente, não tinha nenhum outro MMO que tinha coisa melhor do que o Tibia. Na época, eu considero... Desculpa, mas eu tenho que reconhecer. Tibia teve sua importância. Uhum. Mas... mas... Assim, porém, contudo, entretanto, o cara chega pra mim e fala... Ah, qual é a vantagem do Tibia e tal? Aí ele fala, não, a jogabilidade. Beleza. Por um tempo, o pessoal se sustentou nessa desculpa de jogabilidade do Tibia era bem melhor. O problema é que hoje em dia já tem jogos com jogabilidade, tipo, três vezes melhor do que o Tibia e os caras não largam o osso, saca? Três porque tu tá sendo generoso, né? É tão bondoso ele. Agora, não foi no Ultima Online, no Tibia, que os caras já definiram algumas regras? Tipo... Cara, eles definiram, não regras, mas padrão. Principalmente padrão de comportamento, sabe? A questão do PVP. PVP e PVE. Do negócio de ativar o PVP ou ativar o PVE. Tem muito jogo que hoje em dia ainda usa isso, saca? Ah, eu sou um cara level fraco e eu não quero cair na porrada com um cara level máximo, saca? Então eu vou deixar meu PVP desativado. Outra coisa que eu acho que o Tibia e o Ultima inovaram foi a questão da inteligência dos monstros, né, cara? Porque tem essa parada dos monstros que só te atacam se tu atacar eles e... Deixa ela tudo burro, né, mano? É. Tem outros tipos de monstros, são os agressivos, né? Que o cara chegou perto, opa! Agora, uma das coisas que eu acho que mais inovou é a questão de você perder totalmente o seu convívio social, né? Quando o cara fica nesse bicho. Não, mas é sério, pô. Porque se você pegar nos outros jogos, você tinha ali aquele limite e tal, devido o jogo convencional de videogame ter barreiras. No Tibia e no Ultima, cara, como você podia fazer praticamente de um tudo, cara? A negada saiu matando a pau coisa. Outro membro aqui do cast, que eu também não vou citar o nome, o cara passa 3 semanas dentro de casa só no Tibia, mano. É um absurdo, pô. Cara, assim, o Tibia, ele realmente acaba com o convívio. Que eu tinha muitos amigos que jogavam Tibia, né? Eu particularmente, joguei Tibia até level, sei lá, 10, 14, saí lá do negocinho, morreu 3 vezes, fiquei puto com o jogo, porque eu perdi tudo de novo, e parei de jogar. Isso é uma coisa tão agradável que é de acontecer. Tinha uns amigos meus que eles pagavam um prêmio lá, né? Tinha aqueles negócios, eu ficava sacaneando eles, porque, tipo, pagava 20, 30 reais pra ter, tipo, bicharia no jogo, cara, saca? Uma casa. O Isaías, ele vendia cartas de Pokémon falsificadas a 50 pilas hoje. Mas era um marginal. Agora no Tibia, o senhor B falou aí, o que eu achava engraçado, o cara chegava na Lan House do Manel. Aí tava esse bicho todo apreensivo aí. Não, mamãe, o que é que tu tá fazendo e tal? Tá nervoso? Aí, não, mano, porque esse cara aqui tá querendo me matar, mano. Eu tenho que fugir, não sei o quê. Oi, aí dois bonequinhos mal feitos, só uma porra, mano. Um atrás do outro, assim. Aí fugindo. Chega perto, bate com o poder da mente, sai uma fumaça. É, e o pior é que eu ainda passei meio longe jogando essa porra. Isso foi o que mais me revoltou. Ó, revoltante é você conhecer um cara esse ano e descobrir que ele joga Tibia e paga 3 contas prêmios. Não, é prestando. R$60 por mês que sai da carteira dele. Mas ele deve tirar tipo uns 2 mil farm, alguma porra dessa, não? Ele joga por prazer, aspas. E aí eu falo, cara, eu entendo uma pessoa que jogou Tibia bastante, 2 anos jogando Tibia, caraca, lá atrás. Agora, o cara que joga hoje, cara, eu não compreendo. Não, é sério, eu achava que eu tinha rincha com Tibia, mas o senhor B tá revoltado. Não, eu não compreendo, eu não consigo entender como é que o cara consegue jogar aquele jogo, sendo que ele olha pro lado, assim, tem um amigo dele jogando PS3, um God of War, né, do jogo. Cara, olha o seu jogo, olha aquele jogo que tá na TV de 42 polegadas, na moral. Eu não compreendo também. Isso aí. O cara jogando Tibia e tem outro cara jogando Mario World, né? Do lado dele, assim, tá? E Mario, né, cara? Mas Mario é um clássico. Mario você joga, passa, ele é legal. Agora eu vou voltar pro jogo. Não, eu vou morrer jogando Mario, tá doido? Eu sei vocês. Eu, particularmente, não joguei muito MMO. Eu sempre fui jogador de console. Gostei de sentar, jogar o jogo até o fim, ver como é o final. É, mano, tu é sem futuro. ver como é que a história se desenrola. Tipo como se fosse um filme, né, cara? O cara senta só pra ver o final do jogo, né? Ver a emoção de finalizar. Isso eu acho que é uma das diferenças mais, assim, a se destacar do RPG de console pro MMO. Porque o de console, você tem tudo predestinado, porém você vai desenvolvendo a história a seu favor. Já o RPG online, ele não tem uma ideia pré-definida. Você vai fazendo as missões, e normalmente, né, a maioria dos jogos, acho que 90%, matando monstros, pegando item, matando monstros. O offline tem essa vantagem por causa disso. Você tem ali uma trama elaborada, uma sequência de fatos. Já o MMO não, vai ser tecnicamente a mesma coisa sempre. É parada. Um amigo meu jogava Tibia e depois ele parou de jogar qualquer tipo de MMO porque ele falou, cara, não vou ficar jogando um jogo sem objetivo, sem história, sem nada. Eu falei, cara, o objetivo é ser o mais forte, saca? É o que eu sempre digo. O objetivo é meter pena na negada. É isso aí. Pronto. Pois é, isso é um dos objetivos do MMO, né? O interessante é o cara jogar e ter a vida social dentro do jogo, né? Assim, cara, 90%, assim, a maioria, né? Porque, tipo, por exemplo, você tá aqui já um próximo pra gente discutir, o Mu. Assim, é um carnaval de brilhos e de luzes. E você aperta um botão e deixa a pedra no outro e pronto. Ele vai fazer um papo pra você. Cara, eu tô jogando Mu, olha lá o computador. O cara lá, bebendo uma água e o computador jogando pra ele. Pô. Agora, sempre quando alguém fala em Mu online, sabe o que é que vem a primeira coisa na minha mente, cara? Um RPG dos Cavaleiros do Zodíaco. Exatamente. Por quê, cara? Porque assim... é o carro do Mu, cara. O Mu de Ares, cara. Você é tão engenhoso, né, ele? Não, pô, mas o Mu tinha as guerras, não tinha, não? Tinha, né? Guerra pelo quê, mano? Por item, porra. Eu me lembro que quando o pessoal jogava era mó... Como ainda é, na maioria dos MMORPG de hoje, pelos itens e tal, a negada comercializando por fora, itens, equipes e tudo mais. Não, massa é o cara conhecer amigos, né, dentro do jogo, formar os clãs, né, cara, pra fazer as guildas e tal. Uma coisa que eu queria destacar também é uma jogada extremamente inteligente que o moleque aqui perto de casa fez. O cara criou uma lan house e, beleza, ele percebeu que 90% do pessoal que ia lá só jogava Mu. O que ele fez? Criou um servidor pirata e dava bônus. Quem colocasse 3, 4 horas ganhava tal arma. Que isso, cara? Olha aí. Sério, o que deu de gente jogando lá? Eu não conseguia mais entrar na internet lá, porque ligava. Eu não conseguia mais tempo pra jogar lá, porque, moço... Esse cara bicho... foi inteligente, cara. Esse bicho aí foi doideira, viu? Aí virou a Mus Lan House, né? Tu sabe, Lan House. O Léo deve estar se remoendo porque ele não teve essa ideia, né? Eu cheguei com o meu ligeiro pendrivezinho escroto, instalei The Duel sem que ele visse e comecei a jogar. Tirei todos os fãs de Mu pra passar pro The Duel. O Mu merece a morte. PH vandalizando lan houses, né? Agora eu me lembro da época dourada ali da Theolus Lan House, esses bichos jogando direto Tibia, ó, cara. Ué, doido, cara. O Theolus e o Torfilho, ele era demais, cara. Sabe que o Torfilho é um caso patológico, né, esse menino aí. Você chegava assim na Lan House do Theolus, cara, aí tava ele no balcão da loja, o cliente chegava, ei, porra, tá 2 horas aí no computador, tava ele, não, peraí só um minutinho aqui. Aí 15 minutos depois, matei o monstro e tal, não, o que é que você quer, senhor? Não, 2 horas. Não, mano, não estica a baladeira, não. É sério, velho. Era pior, mano. É só um minutinho ou dois. É só pra dar o clique lá na frente, mano. Pra vocês terem uma ideia, o Alt Tab já tava apagado, mano, do teclado. Eita, pô, agora isso aí é uma verdade, viu, doido? Eu me lembro que no tempo que eu andava lá na Lan House do Theolus, era só essa putaria mesmo, mano. Porrada de cor aberta desse bicho, botava a hora e voltava. Botava o nome da pessoa e voltava. Porque, na verdade, eu era um rapaz habilidoso no computador, aí dava pra fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E quanto que era pra bater Xerox, que ele ficava com as duas mãos no teclado e batia Xerox com os pés? O Neto quase não estica, né, mano? Eu tinha que xerocar um livro inteiro, né? Mas nesse momento aí eu já desisti, eu já deslogava, porque eu sabia que ia morrer, ia perder os itens, ia ficar puto. Mentira, mas que tu deixava o personagem pescando lá, que eu me lembro. Mentira, tu xerocava uma página e tu dava uma clicada, né? Desse jeito. Cara, teve uma Ragnarok que foi uma sensação em uma house, o pessoal jogando, não, eu consegui fazer isso aqui, e teve muita Ragnarok, rápida, cara, foi uma sensação no Brasil inteiro, eu acho, não só em lan house. Antes de começar a falar de Ragnarok, eu só quero fazer uma pergunta pra todo mundo. Alguém aqui já terminou alguma quest de Ragnarok, cara? Eu falo, meu Deus. Já, cara. Aquelas quests de profissão, Júlio. De... eu te sabia que essa pergunta é importante. É. Porque as quests de Ragnarok são completamente fuleirais. Só pra quem realmente quer e tal, gosta de fazer as quests e tal, pra ganhar aquele item lá que é um pouquinho raro, né? Mas eu assumo que eu não completei nenhuma. O jogo foi criado por coreanos, bicho. Tu queria o quê, velho? As quests fácil pro jogo coreano? Como assim? O massa do Ragnarok, cara, é que ele foi o primeiro a ter uma versão totalmente completa em português, né, cara? Servidor brasileiro, pagamento em conta era em moeda nacional. Tu sabe que quando eu comecei a dar valor ao Ragnarok, foi porque eu achei que ele começou a ser um pouco mais completo, sabia? Porque, vamos dizer, o Tibia trazia muita coisa do RPG de mesa pro ambiente online. Só que quando eu vi o Ragnarok, eu acho que a primeira vez que eu vi ainda foi na versão em inglês, era uma coisa mais redonda, sabe? Vamos dizer, o boneco não era bem feito, mas era aquele gráfico. Pronto, o que eu me lembro que me chamou muita atenção no Ragnarok é porque ele lembrava muito o Final Fantasy Tactics. Parece muito mesmo. E eu dava muito valor Tactics na época, eu fiquei imaginando, vixe, cara, um Tactics em ambiente online e tal, não sei o quê. Ah, é sério, cara, você conseguia jogar uma batalha inteira de RPG tático, velho? Não, cara, até eu joguei, eu não gosto muito. Eu cheguei a jogar também Final Fantasy Tactics, mas... Cara, doido, mano, minha memória no Tactics tem pra lá de 100 horas e eu ainda dou muito valor, cara, esse jogo. Inclusive, teve uma batalha que eu acho que eu durei 8 horas seguidas pra poder terminar. Nossa. Mas é muito massa, cara. Aí eu repito isso, a frase. Cara. Aí eu repito a frase. Depois disso que eu que sou doente, né, mano? A gente vai explicar o porquê. Deixa eu chegar no bloco do WoW. Cara, uma das coisas que eu mais vi o pessoal falando que gostava de Ragnarok é por causa do anime, né, cara? Que ele era igualzinho anime, uma porrada de coisa. É. Era praticamente um anime, né, cara? De MMO. Aí todo mundo, eu quero porque parece anime, porque eu vi anime, eu gosto de... Eu sou otaku, etc. Cara, a quantidade de otaku que tinha jogando aquilo era absurdo. Agora, cara, eu vou te dizer que eu, durante todo o período que eu joguei Ragnarok, não foi pouco, ainda tenho a minha conta, eu nunca ouvi alguém dizer que jogou Ragnarok porque gostava de anime e tal, se parecer com anime. Pô, cara, eu vi muitos amigos meus, eu acho anime, sei o quê, os caras, otakão, saca mesmo? Aqueles que vão em evento falando que jogavam só Ragnarok e jogam até hoje, saca? Se eu duvidar, não duvido não, mano. Ele se tornou um diferencial justamente por causa do design dele, né, cara? Que parece muito anime, lembrou muito Tactics também. Breath of Fire 4, esses RPGs com um design mais atraente, né? Uma coisa que eu gostava muito do Ragnarok era a atualização de classe, que tinha muito rápida, saca? Tipo, você entrou no jogo antes que tinha, sei lá, 4, 5 classes, não lembro quanto eram as classes iniciais. Pois é. Mas depois foi tendo classe, subclasse, você voltava pra ter uma outra classe melhor e, pô, era muita coisa, saca? Cheio de... Fora as habilidades, cara, eu achava muito massa esse negócio de você montar o personagem com a habilidade que você gosta e tal. Essa sacada aí de novas classes dá de 10 trilhões a zero no Muma. A porra do Mu, cara, chega no level máximo, reseta. Aí vai de novo, reseta. Vai de novo, reseta. E fica a mesma merda. O que diabo é isso, macho? Que jogo... É, mano, e quando tu pensa que tu gaseou muita aula pra jogar Mu, mano? O que é que tu tem de Mu, mano? Nunca joguei nessa merda, mano. Joguei dois dias, mano. Eu me lembro como se fosse hoje. Pra esse lado aí que eu não vou nem aceitar, não. Eu vou dizer, eu vou lhe entregar. Eu cheguei lá na Virus Lan House, que era vizinho o colégio do Manel, que era, eu acho que, o único local da cidade que vendia crédito de Ragnarok. Aí o cara chegava lá, o Manel com a blusa do colégio debaixo do braço, né? Jogando Mu lá dentro. Tá dizendo que é mentira? Não sou eu não, pode ter certeza. Foi, pô. Pode ter certeza, tá doido, né, macho? O pessoal lá da Vírus, justamente. O pessoal da Vírus era doente por rumo. Aí eu fui, macho, hoje tava essa porra lá em casa pra ver como é e tal. Aí eu fui e joguei, macho, eu lhe juro, mano. Acho que eu joguei no máximo uns 3 dias, 4. Eu cheguei até o level 2, mano. Level 10, 12, por aí. Aí eu, não, mano, isso aqui não dá pra mim, não. O Taulus joga 3, 4 dias, é literalmente 72, né? 90 horas. Isso aí, Theo, tu tá dizendo aí que não jogou muito Mu e tal, e como é que tu sabe que quando o cara chega do level 100, o cara reseta os levels? os doentes lá da Lan House eu via, mano. Os doentes jogando, macho. Eles com a armadura parecida um carnaval, como o rapaz aí disse. Agora o Ragnarok foi, acho que foi 1 ano e meio jogando, 2 anos, eu acho. Não sei quanto tempo foi. Cara, eu me lembro que a febre foi tão grande, cara, que eu... Até tu jogou, né? Dada a febre. Pois é. Uma epidemia, mano. O Manel aí ficava doido, bicho. Ei, mas será que entrou um monge e tal? Não sei o quê. Esse bicho ficava louco, mano. Pra ver se tinha alguma classe nova, comprava as revistas. Ia no site. E isso que era legal, cara, que eu achava no Ragnarok, porque tipo, a gente jogava muito RPG de mesa, o D&D, né? E no Ragnarok era possível o cara fazer isso. Por exemplo, no D&D eu gostava muito de jogar com Ladino, lá no Ragnarok tinha um Ladino. O Theo sempre gostava de personagem fujão, que não brigava, ele escolhia o arqueiro. E tinha essas coisas que o cara levava pro universo virtual, a emoção do jogo de mesa. Ainda me lembro, cara, o Manel, ele sempre... A maioria dos personagens dele nos MMOs, que eu conheci, ele primeiro criou um arqueiro, e depois criou um mago. Na verdade, são os personagens que é mais fácil você fugir, porque o mago sempre tem teletransporte, né? Verdade. Na verdade, são os que matam mais. Esse bicho chegava assim no morrozinho com o arqueiro, aí, não, tô matando um monstro aqui de 5. Em cima de um coqueiro, né, ele lá. São os mais estrategistas e os que matam mais. Agora uma parada que não sei se vocês lembram dessa parte, a Level Up foi que distribuiu, né, o Ragnarok no Brasil. É. Você se cadastrava no site, você enviava seu endereço pra eles e tal, aí você recebia gratuitamente o CD, né, cara? Cara, quantos CDs eu lembro que eu zuni pela janela do Ragnarok. Se eu te disser que eu tô gravando com CD aqui na mão, cara, eu ainda tô vendo esse bicho. Parece, né, cara? É tipo caneta Bic. Cara, era muito massa, cara. Isso que... Parece caneta Bic. Porque eu... Isso dava motivação, cara, pro cara jogar. Vixe, os caras tão me dando um CD aqui de graça, mano. E... Eu comecei o Ragnarok por causa disso. Eu vi o Theo jogando, aí não me empolgava muito, achava legal. Aí quando me disseram, não, mano, tu se cadastra aí no site que eles mandam um CD pra tua casa. Eu, eita, porra, a hora é essa, né? Foi eu que te disse esse negócio aí. Foi tu mesmo. O cara vai dar um calote, né, dos caras. Aí eu só sei que eu comecei a jogar nessa época, que era gratuito também, tá? Vamos embora. Ei, mas deixa o DH falar, mano. Teve uns 3 horas. Eu tô morto aqui. Ragnarok, que eu nunca cheguei a entender é a mudança dele. Porque ele começou com um padrão, beleza, aquele sistema de câmeras, sistema de batalhas, aquelas classes, dominou o mundo praticamente. Sim. E do nada eles chegaram com o Ragnarok 2. Que ninguém jogou. O Ragnarok 2, ele meio que veio. Sabe Perfect World? Ele parece um Perfect World com gráfico mais de anime. Só que o pessoal que gosta de Ragnarok não vai sair de Ragnarok. Eles querem uma coisa igual, praticamente, né? Só um pouco melhor, mas com igual. Com certeza. Ragnarok 2, cara? Vocês estão de putaria, cara. Pode procurar, ó. É, tu que tá de putaria, mano. Sabia do Ragnarok 2, pô. É, igualzinho a Perfect World, só que, tipo, é o gráfico de Ragnarok. De anime, tem poring, tem os troços todos. Nunca vi esse bicho, cara. Não, mas massa que eu também nunca joguei, não, mas... Mas ninguém jogou esse jogo, cara. Eu não conheço um ao vivo que jogou Ragnarok 2. Também tô ligado que existe, mas nunca joguei, não. Mas é isso que eu tô dizendo, cara. O Ragnarok, pra quem gosta, já acho o sistema muito redondo, cara. Não tem... O que tem que melhorar é o que os caras da Gravity fazem. De 5 em 5 anos, lança mais umas classezinhas e tal. Ei, mas agora eu acho imenso é o jogo do Ragnarok, viu? Essa porra é grande demais, velho. É muita expansão, muito mapa. Não, de questão de tamanho mesmo, de mapa, essas coisas. Ele é grande sim, cara, mas não é um dos maiores não, cara. Não, mas é grande e doido, mano. Isso depende de quanto você jogou. Um amigo meu afirmava que Tibia tinha o maior mapa de todos os MMOs que existem, sabe? Que ele é meio doido, mas tudo bem. Não, ó, pra você ver, o Ragnarok ele é grande, mas ele consegue encaixar coisas. Eu não vou esquecer nunca o dia que eu tava jogando com um amigo meu, isso foi recente, no deserto de Morrocos. Do nada o servidor cai, surge uma nova atualização, a gente, pô, caramba, que isso? Quando atualiza o negócio, o deserto foi totalmente destruído, os NPCs falando que o... Eu não lembro o nome da criatura, mas a criatura mais poderosa que tava selada embaixo do deserto se levantou. Ah, eu me lembro, a cidade de Morrocos ficou só com a cratera zona no centro, né? Não, a história do menino é muito boa mesmo. Que é outro elemento aí que eu acho que tem valia. Fora o número de jogadores online que leva o cara a jogar, é essa interação do jogo com você. O Ragnarok é um jogo, como o DH falou agora, que consegue manter isso. Vamos dizer, a história não envelhece, porque sempre tem um evento, tem alguma coisa que os NPCs do jogo fazem que leva você a acreditar que aquele mundo continua vivo, né? Fixar na cabeça do pessoal a mitologia dele. Se Tibia tem as características dele, monstros dele, ninguém lembra. Agora, se você fala Thorin, todo mundo sabe o que é. Raio da geleia rosa, né? Essa parada de WoW, deixa eu contar uma história aqui que tem a ver com WoW e com Tibia, né? Eu tava jogando WoW já há um tempo, um amigo meu falando que, não, Tibia tem... a jogabilidade é melhor e tudo mais. É aquele mesmo amigo da jogabilidade, né? Beleza. Aí a gente ficou discutindo uma hora, ele falou, não, mas o Tibia tem isso. Aí eu falei, não, o WoW também tem isso. Não, mas o Tibia tem rato. No WoW também tem rato. Não, o Tibia tem... Aí a gente ficou, cara, a gente ficou 2 horas discutindo isso. E a conclusão final do cretino foi, ah... Então, o WoW é uma cópia de Tibia. Olha aí, Aftar. Aí eu falei, eu olhei pra cara dele e falei, beleza, cara, a discussão acabou. Eu não vou mais discutir isso contigo, tá? Depois desse comentário, eu desisti dele. Agora, já que a gente tá falando de WoW, cara, o WoW, não sei porquê, pra quem gosta do gênero RPG, ele é muito viciante, cara. Eu jogava o Ragnarok, gostava muito, achava que eu era viciado e tudo, mas quando o cara começa a jogar o WoW, principalmente na primeira vez, cara, não sei se é aqueles prêmiozinhos por cada coisa que você vai fazendo, eu sei que o cara fica viciado, cara, nessa porra. Eu não jogo muito MMO, como eu falei, mas, cara, eu acho o WoW fantástico demais, cara. Uma parada do WoW que eu achei maneiro que, assim, eu era viciado em Warcraft 3, né? Que começou tudo isso. E aí eles pegaram Warcraft 3, vamos fazer o MMO. Cara, eu era muito viciado na história de Warcraft 3. Tá, cara? Ou melhor dizendo, né? Eu era muito asilado na história de Warcraft 3. Veio o WoW, cara, que tinha toda a mitologia do Warcraft 3 em um MMO, que é gigante. Cara, isso é absurdo. Cada coisa tem uma história. Tem um lugar, acho que é em East Kingdom, que tá lá o monumento, que é o paladino que o Arthas, né, que é o chefão de tudo, matou. E isso que, se você não jogou Warcraft 3, você vai passar por lá e não vai nem saber o que é, saca? Não tem nem quest lá. É só uma coisa, um monumento para as pessoas verem, cara. Se você passar lá e você já jogou Warcraft, você sabe da história, ou você pesquisou, você vai, caraca, que maneiro. Aí tu vai ler, pesquisa. Questão, né, de história do WoW é o que mais me prende nesse jogo. Tu sabe quem é que joga o WoW, mano? Quem? Isaías. Jean-Claude Van Damme, mano. Olha aí, Jean-Claude Van Damme joga o WoW, mano. Ah, realmente, agora... Mas como é que é o nome do personagem? Porque é mais um nome renomado que joga o WoW. Eu posso falar agora nesse minuto. Qual é o personagem do Van Lee? Pera aí, meu filho, você quer mais um nome? Chuck Norris. Hell Loose. Mais outro, Robin Williams. Robin Williams, né? Ele é do teu clã? Não, por causa que ele joga no americano e eu sou pobre, jogo no Piratex. É uma coisa do WoW, cara, que, tipo assim, ele pra mim tem as coisas que mais me agradam no MMO. Tipo, tanto que o WoW é o único MMO que eu jogo há mais de 5, 6 anos, sei lá, por aí. Eu jogo desde 4 início. Que mal me pergunte, qual é o teu servidor? Cara, eu jogava nos servidores aí Piratex e agora eu tô jogando no oficial. Oi. Aí tu tá ligado que ele vai vir pro Brasil, aí tu vai migrar pra cá, é? Vou, pô, tu viu? Dublado, tudo bonitinho, tudo em português, ei, cara. Tu sabe o que eu vou dizer? Eu não jogo mais jogos MMORPG online porque eu não gosto, cara, de jeito nenhum da porra desses servidores privados. Pra mim, se for pro cara jogar o jogo online, eu só jogo se for no server original. Mas o WoW... eu vou fazer uma propaganda aqui agora. O OBR, pra mim, é considerado o maior servidor, apesar de não conhecer muito, mas é maior, o maior servidor private. O Brasil já foi melhor, cara. Ele tá. Pô, mas o cabo é bom, macho. Agora, eu não sei agora. Não, sim, eu não sei agora, mas antes ele teve uma decaída aí que ele quase perdeu a potência dele, vamos dizer assim, nos servidores. E mas, além do mais, ele tem 5 mil players, pô. É, o bom desse WoW Brasil é que tem muita gente. Mas o negócio do servidor pirata é que, tipo assim, o WoW, ele é um jogo pago. E além dele ser um jogo pago, que você tem que comprar, e pagar mensalidade. Então, por isso que o pessoal vai pro servidor pirata, cara. Porque não tem como você, assim, no início, assim, pagar lá de fora, cartão internacional, pagar o jogo, depois pagar mensalmente, entendeu? É complicado, não é qualquer um que tem acesso. Você não paga a mensalidade do jogo, mas vai pra um servidor pirata onde o cara paga VIP e fica mais forte que você. Ah, isso aí é foda. Eu não gosto de VIP, cara. Eu odeio negócio de VIP. Agora, o que eu acho foda, bicho, desses servidores privados é, vamos dizer, teve uma época lá no trabalho que todo mundo se mobilizou pra jogar Ragnarok. Tipo, uns 10 caras do setor, vamos jogar. Aí ninguém queria jogar na porra do servidor BRO. Coisa, não, vai demorar 3 anos pra evoluir, não sei o que, o pirata tão gente lá em cima e tal. E, cara, eu acho que isso aí descaracteriza a porra do jogo, mano. Se o game design projetou o jogo pra ter o XP correto e tal, pro cara evoluir, e tu pega e mete 30 vezes aquele XP só por você passar direto o jogo, eu acho que isso aí mata, cara. Não, isso é ridículo, cara. Tem muito jogo que você perde história do jogo. Você, pá, matei um bicho aqui, eu peguei 30 levels. Esses 30 levels tinha história que você podia ver das quests, histórias que você podia ver fora das quests. O Cataclysm, agora, né, o mais novo, ele tem vídeo, cara, você não tem... É absurdo. Você tem CG entre aspas, né? Tipo, tem uma animação do WoW em cada quest, cara. Você termina uma quest, várias quests numa área, tipo lá, Westfall, não sei, Theldos, você conhece? Certo. Você combina todas as quests de Westfall e você descobre que tem uma mulher que você vai enfrentar na Dungeon de Westfall, no level 85, que é o level máximo, que ela fez, que ela boicotou um forte, saca? E você não ia descobrir isso se você matasse um bichinho e o passe pro level 80, saca? Eu acho que perde toda a graça da parada. Não, o servidor PVP, tipo, o servidor direcionado próprio pra PVP do WoW, você matou um monstro e já tá 80. Entendeu? Não, servidor PVP, esse servidor PVP, eu acho que não tem problema eu começar level máximo, porque o cara, ele entra nesse servidor, ele entra pra testar build, testar coisas que ele vai fazer no jogo, entendeu? Não, aí o cara que vai upar... Esse é o exemplo que eu ia dar. Esse aí não tem problema, por causa que o objetivo é outro. Do 1 pro 80, justamente pra você... pegar as armaduras já, que é tudo gratuito e tal, pegar as armaduras mais doideiras, fazer seu vídeo de talentos. Onde é que fica o desafio de tu ter moldado aquele personagem ali? Não, mas então, Neto, esse tipo de servidor não é pra você ficar jogando direto. Esse tipo é tipo assim, eu quero testar o mago, eu nunca joguei de mago. Aí tu vai lá, faz um mago fodão, entende como é que funciona o mago, e depois tu pega um servidor melhorzinho e joga. Tem gente que fica nesse servidor de level 80 instantâneo, direto, né? Mas aí é gosto, né, cara? É aquele negócio. Eu jogava nesses servidores de Ragnarok, mas eu disse mesmo pra testar a classe do Ragnarok. O servidor Maia, você mata um Porygon, cara, você vai pro nível 52. O seu Robert falou uma parada aí, cara, que eu acho sensacional ali do World of Warcraft, cara. São as CGs, os filmes, os trailers que a Blizzard faz, cara. A Blizzard, uma coisa que a Blizzard sabe fazer bem é CG, cara. É irado, macho. Tá doido. Vou dar um exemplo. Sabe que a CG do Warcraft 3, aquela que tá o Arthas matando o pai? Tem link do YouTube pra esse? Tem. Então vamos botar aí o link aí embaixo, né? Cara, o trailer do Cataclysm, cara, que é aquele que tem um dragão, né? Meu Deus do céu, você atenta aos detalhes, cara. Não, tá doido aí, CGs. Aquela do... que é o lançamento do Draenei e o Blood Elf. Tu é doido, é muito irado. A CG anterior, que é a da Elfa se transformando numa pantera druida. Que pariu, mas a primeira vez que eu fui jogar esse jogo, só deu valor essa daí porque tinha nudez espacial, pai. Mas eu fiquei tudo arrupiado quando eu fui jogar esse jogo pela primeira vez. Eu, puta merda, mas agora é que sou eu aqui, macho. Blizzard, a criadora do WoW, ela foi que desenvolveu também lá no passado, onde o nome ainda era Silicon Synapse, né? O Rock'n'Roll Racing. Oi. Lost Vikings, né, cara? Olha aí. Outra moral chegando, né? O Rock'n'Roll era muito massa. Black Thorn também, que era outro clássico do Super Nintendo. Eu gostava de StarCraft. É, não, StarCraft, aí veio StarCraft, não, Warcraft, depois StarCraft, depois Warcraft 2, Warcraft 3, StarCraft 2 agora, que, pô, você dá uma olhada na CG no StarCraft 2 também. É impressionante, a Blizzard faz um trabalho impressionante com CG. Depois que o WoW saiu, né, cara, que foi um sucesso, aí eles emplacaram e vão viver só de WoW agora, né? É, porque... Eu sei que eu ainda vou trabalhar na Blizzard. Mas, tipo, o WoW é só o carro-chefe da Blizzard, cara. Porque se for pegar... Tem um menino também, macho. Tem o StarCraft e tem o Diablo 3, né? É, o Diablo, tá, mano. São Diablozão. A franquia do Diablo também é muito boa. Não, as franquias são boas, cara. As franquias são boas, mas, cara, por exemplo, eles tiraram programadores do Diablo 3 na época, né, um tempo atrás aí, pra botar no WoW, cara, pra trabalhar no WoW, cara. Ó, por exemplo, esses CGs estão tão impressionantes que agora no próprio WoW eles estão fazendo quests que você completa, tem uma CG, cara. Eu ouvi falar que eles vão colocar uma CG no jogo. Só que, porra, é muita especulação, saca, saber disso. Caralho, Aí, pô, irmão, vai pesar também, né? Imagina a CG do Manel, ó, destruindo um dragão. Ainda bem que o meu computador já tá preparado pra isso aí. O WoW, pelo menos agora, né? Não sei depois, mais tarde, mas ele roda tanto num computador muito bom, quanto num computador muito ruim. Ele tem Você falou tudo agora. É verdade. Ele tem um leque de adaptação à placa de vídeo gigante, cara. Então você pode rodar ele com gráfico. Vai rodar com gráfico ruim, óbvio, que você vai ter que diminuir. Mas ele vai rodar. Ele vai rodar lisinho. Você sabe que no começo da febre WoW, o meu computador não tinha placa de vídeo. E eu baixei ele direto do site e ele rodou tranquilo, cara. Não dava lag nem nada. Rodava numa boa. É, tinha 2 GB de memória, né, no caso. O WoW não precisa de placa de vídeo, cara, pra rodar. Ah, na verdade, precisa da placa de vídeo um board, né, mano? Vamos avacalhar. Não, pô, não. Aí qual computador que funciona sem placa de vídeo nenhuma, baito? Mas vamos esclarecer para os leigos. Daqui a pouco o cara vai comprar o computador, não instala nem os drives, aí quer jogar o WoW. O WoW, se duvidar, eu acho que o WoW ainda instala os drives que o cara precisa, pô. O DirectX, eu acho que ele já dá essa opção. Cara, eu sei que se você comprar seu computador hoje numa loja, se você for hoje na loja comprar seu computador de 600 conto, seguramente ele roda o WoW. O principal dele é isso, né? É um jogo leve, você joga em qualquer lugar, né? É aquele negócio, ele é um jogo leve pra rodar. Agora HD você vai ter que ter um pouquinho. Pois é. Que ele é grande, cara. O WoW... Uns 30 GB, né, atualmente? É, pela última vez que o Theo me arranjou o WoW, acho que eram uns 26 GB, eu acho. Não, mas é aquela parada, quando você vai instalando a atualização, ele deixa muito resíduo de coisas que você não vai precisar. É os vírus Manel, né? Não é bem vírus, é do WoW mesmo, saca? É pacote de atualização que ele baixou e ele não deletou. Eu não sei dizer nem porque ele tem isso, mas se você deletar isso, souber, né? Tirar, chega lá e aperta o delete em tudo, senão fudeu. O problema é justamente esse, é que eu nunca vim bulir aqui exatamente pra saber onde é que é pra deletar, porque o meu hoje em dia é 25 GB fechado, tá aqui. Eu baixei o WoW na primeira vez de torrent e eu não precisei instalar. Ele tava zipado, algum cara zipou. E beleza, até hoje é o mesmo WoW, eu só atualizo ele, cara. Eu só vou atualizando e o problema é que ele já tá gigante, deve estar com 30 GB. Eu vou dar uma olhada aqui agora. Inclusive era pra mim estar online e eu não estou. Ó, 31 GB e 500 MB. Caralho, cara. Deixa, meu. Não, mas porque o teu tem o Cataclismo, né? Tem Cataclismo. O Cataclismo veio, tipo, só de instalação mais 2 GB. É, o teu tem o Cataclismo. Ah, é porque tá rico. Não, eu esqueci. A nossa vida boa tá pra chegar, mano. Vai ser 15 conto em breve. Cara. Agora vocês vão poder jogar normal sem medo de ser preso, né? Por alguém. É dublado, bonitinho. E com tradução toda geral, cara. É muito bom, cara. Isso é muito bom. Teve um comentário que eu vou citar aqui e ele vai se revoltar no comentário brevemente do cast. Aí um colega nosso, que é o conhecido como... Como é que tu chama mesmo, Neto? Senhor Grego. É o irmão sinistrão da Lia. É. Senhor Grego, mas chama de Senhor Grego mesmo. Irmão da Lia, o Senhor Grego. Não, mas tu disse que ele é uma divindade grega, mano. Não, mas bombado, mano. Pronto. Não, pois mano, tu chama ele de Sabirila, mano. Sabirila, porra, é essa? É uma mistura de sabiá com gorila, mano. Eu tô... Aí dentro. Tu chama o cara que era maguinho e ficou bombado. Pois é. Aí o rapaz, ele vai se manifestar no, nos comentários aí, porque eu vim falar, eu falei pra ele, eu disse, rapaz, vamos jogar o WoWzinho. Vamos jogar o WoWzinho. O WoWzinho é bom demais. Cara, aí. O WoWzinho é o que há na humanidade. Tu tava querendo aliciar o cara, porra, que voz é essa aí, mano? Vamos jogar o WoW. Entendeu? E você... Tipo, o cara chega, experimenta isso aqui, cara, é bom demais. E você imagina, cara, como era até o Luzlan House, cara. Aí eu fui falar, né? Aí ele, macho, eu vou olhar essa parada aí e tal, não sei o que, vou olhar. Aí eu fui, gravei dois DVDs pra ele. Ou foram três, ou foram quatro, se eu não me engano. Aí é isso que eu ia dizer. Aí você vê como isso faz tempo, viu? Porque no tempo que o WoW era só dois DVD, meu amigo. É, faz tempo. Não é um três, não. É um dois. Era um três, eu acho. É três, é quatro. Porque eu até passei os mesmos DVDs pro Joel. Tu lembra, Joel? Eu lembro. Pois é, eram quatro, né, não? Os DVDs eram tudo riscado e tal. É. Aí eu só sei que eu passei pro Joel também esses mesmos DVDs, mas eram uns três ou quatro. Aí eu fui, gravei e tal, dei pra ele. E aí, macho, vai lá, macho, tu vai ser... É o teu futuro, mano. Vai mudar a tua vida, mano. É o teu futuro. Tá melhor. Aí ele foi, né? Ele foi. Acabou a história, né? Vamos pro próximo. Aí foi o quê, mano? Aí, pois é, aí ele foi, né? Porque ele foi e tal, passa-se uma semana, e ele apanhando lá e tal, aí ele entrou no jogo online e tal, e eu, ih, doido e tal, eu criei outro personagem aqui pra nós jogar o pá junto e tal, tô te dando uns toques aqui e tal. Aí não deu uma hora, ele tinha que dormir, sei lá o que diabo foi, aí tinha que ir-se embora, aí pronto, foi, né? Aí quando foi isso na sexta, quando foi no sábado, eu tinha um racha aqui no colégio, que a gente sempre batia uma bolinha aqui, aí lá vem ele. Eba, mas isso era no tempo que ele era só o graveto, ele já era monstruoso? Não, já era na época do bombado, já. Foi agora, recente, ano passado. Aí eu... E aí, macho? Tu é um bosta, chegou até o level 6, mano. Que diabo é isso, mano? Já é pra estar nos 30, mais ou menos, mano. Aí ele, não, macho, aquele jogo ali é muito mais ou menos. Aí eu, por quê, mano? Que diabo é isso, mano? Então... O... Não, ele veio dizer, esse comentário, mano, foi muito, muito escroto, ó, mano. É. Ele veio dizer que o esboço do boneco, vamos dizer assim, o esboço, né, o movimento do boneco é igual em todos, que só mudava a parte externa, né, o design do boneco. Não, aí pra completar o comentário, ele disse, sou mais o Ragnarok, aí eu, Não, peraí, parou tudo. Aí eu parei o racha, peguei a bola, peraí. Parou tudo. Era tudo, opa, pênalti, pegou com a mão, né? Não, peraí, parou tudo. Tu vem me dizer que os bonecos do WoW são a mesma coisa do que o, tipo, o do Ragnarok, peraí, mano. Rapaz, vamos jogar o WoWzinho. Hasta la vista, baby.